Fecheiro 13, página 112. Abby Elliott Dunn, 23 de agosto de 2010. Entrada de diário. Verão, passarinhos, sol a brilhar. Passei o dia a arrastar-me por Prospect Park, a pele sensível, os ossos frágeis, a combater a infelicidade. É o processo, já que passei os últimos 3 dias enfiada em casa, com o mesmo pijama áspero, a contar as horas até às 5, quando podia tomar um copo, a tentar obrigar-me a recordar o sofrimento no Darfur, a pôr as coisas em perspectiva, o que, segundo creio, não passa de uma forma de explorar ainda mais o povo do Darfur. Passou-se tanta coisa na semana passada. Penso que o problema é esse, ter tudo acontecido ao mesmo tempo. Daí o desequilíbrio emocional. Nick perdeu o emprego há um mês. A recessão está supostamente a abrandar, mas ninguém parece sabê-lo. Portanto, Nick perdeu o emprego. Segunda ronda de despedimentos, tal como ele previra, apenas algumas semanas depois da primeira. Ups! Não despedimos pessoas suficientes. Idiotas! A princípio, penso que Nick é capaz de ficar bem. Faz uma lista enorme de coisas que sempre teve intenção de fazer. Algumas são triviais. Muda as pilhas dos relógios de pulso, acerta os relógios de parede, substitui um cano por baixo do lava-louça e volta a pintar todas as divisões que tínhamos pintado antes e de que não gostávamos. Basicamente, renova imensa coisa. É bom poder fazer estas remodelações quando temos tão pouco disso na nossa vida. A seguir começa com coisas de maior envergadura. Lê Guerra e Paz. Alimenta a ideia de ter aulas de árabe. Passa imenso tempo a tentar adivinhar quais as aptidões que terão mais saída durante as próximas décadas. Aquilo deixa-me destroçada, mas finjo que não, por causa dele. Estou sempre a perguntar-lhe: tens a certeza de que estás bem? Ao princípio, experimento fazê-lo com ar sério enquanto tomamos café. Olhos nos olhos, com a minha mão sobre a dele. Depois experimento de forma mais descontraída, de passagem. Por fim, tento ternamente na cama, afagando-lhe o cabelo. Ele responde sempre da mesma forma: estou bem, não quero falar sobre isso. Escrevi um questionário, que era perfeito para os tempos que vivíamos. Como é que está a lidar com o seu despedimento? A. Fico sentado todo dia de pijama e como imenso gelado. O enfado é terapêutico. B. Escrevo coisas desagradáveis sobre o meu antigo patrão online, por todo lado. Desabafar sabe muito bem. C. Até surgir outro emprego, tento encontrar coisas úteis para fazer com o tempo recém-adquirido. Por exemplo, aprender uma língua com valor no mercado ou ler finalmente a obra Guerra e Paz. Era um elogio a Nick. C era a resposta certa. Mas ele limitou-se a esboçar um sorriso amargo quando lhe mostrei. Passado algumas semanas, a azáfama parou. O desejo de ser útil parou, como se ele tivesse acordado uma manhã debaixo de uma tabuleta decrépita e empoeirada a dizer: para quê dar-me este trabalho? O seu olhar ficou baço. Agora vê televisão. Navega em sites pornográficos, vê pornografia na televisão, come muita comida entregue ao domicílio e os recipientes de esferovite vão-se amontoando junto ao caixote de lixo a deitar por fora. Não conversa comigo, comporta-se como se o ato de conversar lhe causasse dor física e eu fosse uma mulher perversa por lhe pedir tal coisa. Limita-se a encolher imperceptivelmente os ombros quando lhe conto que fui despedida na semana anterior. Isso é terrível, lamento, diz ele. Pelo menos tens dinheiro a que recorrer. Nós temos dinheiro, mas eu gostava do meu trabalho. Ele começa a cantar: You can't always get what you want, numa voz aguda e desafinada, com uma pequena dança aos tropeções, e percebo que está embriagado. É um final de tarde, de um dia lindo, de céu azul, e a nossa casa está impregnada do cheiro doce de comida chinesa a apodrecer. As cortinas estão todas corridas E eu começo a ir de divisão em divisão para as pôr a arejar, abrindo os cortinados, afugentando os grãos de poeira. E quando chego ao escritório, às escuras, tropeço num saco que está no chão, e depois noutro e noutro, como o gato dos desenhos animados, que entra num espaço cheio de ratoeiras. Quando ligo as luzes, vejo dúzias de sacos de compras. E são de sítios onde as pessoas desempregadas não vão. São lojas sofisticadas, de moda masculina, lugares em que os fatos são talhados à mão e onde os vendedores trazem as gravatas individualmente, dispostas sobre o braço, para os compradores instalados em poltronas de couro. Quer dizer, aquela treta é toda feita por medida. O que é isto tudo, Nick? É para as entrevistas de trabalho, se alguém começar a contratar outra vez. Precisavas de tanta roupa? Nós temos dinheiro. Sorri sombriamente para mim, de braços cruzados. Queres ao menos dependurá-la? Algumas das coberturas plásticas tinham sido mordiscadas por Blicker. Havia um montinho minúsculo de vómito de gato, perto de um fato de 3 mil dólares. E uma camisa branca, feita por medida, coberta de pelo cor de laranja, no sítio onde o gato fez a cesta. Não, nem por isso, disse ele, fazendo um sorriso escarninho. Eu nunca fui uma pessoa chata. Sempre me orgulhei de o não ser. Por isso fico irritada quando Nick me obriga a ser chata. Estou disposta a viver com uma certa dose de desleixo, de preguiça, de indiferença. Percebo que a minha personalidade é mais tipo A do que a de Nick e tento ter cuidado para não lhe impor a minha natureza maníaca em relação às limpezas e à organização. Nick não é o tipo de homem que pensa em aspirar ou em limpar o frigorífico. Ele não vê realmente esse tipo de coisas. Tudo bem, a sério, mas eu gosto de um certo padrão de vida. Creio que é justo dizer que o caixote de lixo não devia estar a transbordar e que os pratos não deviam ficar no lava-louça durante uma semana com vestígios ressequidos de burrito com feijão. Isso é apenas dividir a casa com alguém adulto e responsável. E Nick já não faz nada, por isso tenho de ser chata. E isso deixa-me furiosa. Estás a transformar-me naquilo que nunca fui nem nunca quis ser, uma chata. Porque não estás a respeitar um pacto muito básico. Não faças isso, não está certo fazer isso. Eu sei. Que perder o emprego é incrivelmente difícil, particularmente para um homem. Há quem diga que pode ser como uma morte na família, sobretudo para um homem como Nick, que sempre trabalhou. Por isso, inspiro profundamente, enrolo a minha raiva numa bola de borracha vermelha e mentalmente dou-lhe um pontapé para bem longe. Bem, importas-te que a pendure para estar em condições quando a vestires? Faz como quiseres. Despedimentos para ele e para ela. Que título mais harmonioso. Sei que temos mais sorte do que a maioria. Quando fico nervosa, vou à internet e consulto o meu fundo em depósito. Nunca o chamei assim, antes de Nico fazer. Na verdade, não é assim tão grande. Quer dizer, é uma quantia simpática, ótima. 785.404 dólares. Que tenho em poupanças, graças aos meus pais. Mas não é montante que permita deixar trabalhar para sempre, sobretudo em Nova Iorque. O objetivo dos meus pais era fazerem-me sentir suficientemente segura para não precisar de fazer escolhas com base no dinheiro, em termos de educação e de carreira, mas não tão rica que pudesse sentir-me tentada a não fazer nada. Nick ri-se disso. Mas eu acho que é um gesto notável por parte dos pais e apropriado, tendo em conta que plagiaram a minha infância nos livros. Mas ainda me sinto em baixo por causa do despedimento, dos nossos despedimentos. Quando meu pai telefona e pergunta se ele e a minha mãe podem passar por nossa casa, precisam de conversar connosco, se não houver problema, já naquela tarde. É claro que não há problema, digo. E na minha cabeça Só consigo pensar: cancro, cancro, cancro. Os meus pais aparecem à porta, com ar de se terem esforçado. O meu pai está perfeitamente engomado, aprumado e engraxado, impecável, à exceção dos sulcos debaixo dos olhos. A minha mãe traz um dos vestidos roxos que usava sempre em discursos e cerimónias, no tempo em que recebia esses convites. Ela diz que aquela cor exige confiança de quem a usa. A aparência é ótima, mas parecem envergonhados. Levo-os até ao sofá e sentamo-nos todos em silêncio durante um segundo. Meninos, parece que eu e a vossa mãe nos metemos... Começa finalmente o meu pai e depois detém-se para tossir. Pôs as mãos em cima dos joelhos com os nós dos dedos brancos. Bem, parece que nos metemos numa embrulhada financeira dos diabos. Não sei qual deva ser a minha reação. Chocada, consoladora, desapontada. Os meus pais nunca me confessaram quaisquer problemas. Não me parece que tenham tido muitos problemas. A questão é, temos sido irresponsáveis, prossegue Mary Beth. Temos vivido nesta última década como se ganhássemos o mesmo dinheiro que ganhávamos nas duas décadas anteriores, coisa que não acontece. Não ganhámos nem metade, mas estávamos em negação. Estávamos otimistas, talvez seja uma forma gentil de pôr as coisas. Pensávamos sempre que o próximo livro de Amy ia resultar. Mas isso não aconteceu. E tomámos uma série de más decisões. Investimos de forma insensata. Gastámos de forma insensata. E agora estamos praticamente na bancarrota, diz Rand. A nossa casa, tal como esta casa, foram por água abaixo. Eu tinha pensado, presumido, que eles nos tinham comprado aquela casa a pronto. Não fazia ideia de que andavam a pagá-la em prestações. Sinto o aguilhão da vergonha por ser tão protegida quanto Nick diz. Como disse, cometemos graves erros de avaliação, diz Mary Beth. Devíamos escrever um livro, Amazing Amy e a taxa de juro variável. Reprovaríamos em todos os questionários. Seríamos a história exemplar. A amiga de Amy, Wendy, quer agora. Harry, cabeça na areia, acrescenta Rand. Então, o que é que acontece agora? Pergunto. Isso está inteiramente nas tuas mãos, diz o meu pai. A minha mãe tira um prospecto caseiro da mala e pousa-o em cima da mesa, à nossa frente. Gráficos de barras e gráficos circulares, criados no computador que tinham em casa. Dá cabo de mim imaginar os meus pais debruçados sobre o manual do utilizador a tentar embelezar a proposta que me vão fazer. É Mary Beth quem começa. Queríamos perguntar se nos podias emprestar algum dinheiro do teu fundo, enquanto descobrimos o que fazer com o resto das nossas vidas. Os meus pais estão sentados à nossa frente, como dois caloiros ansiosos, à espera do seu primeiro internato no campus universitário. O joelho do meu pai agita-se, até a minha mãe o pressionar gentilmente com a ponta do dedo. Bem, o dinheiro do fundo é vosso, por isso é claro que podem servir-se dele, digo. Só quero que aquilo acabe. Não consigo suportar o ar esperançado no rosto dos meus pais. Quanto é que acham que precisam para pagar tudo e ficarem confortáveis durante uns tempos? O meu pai prega os olhos no chão. A minha mãe respira fundo. 650 mil, diz ela. Oh, é a única coisa que consigo dizer. É quase tudo o que temos. Não, não, podemos fazer isso, replico. Vou só buscar o meu livro de cheques. Na verdade, diz Mary Beth, se pudesses transferi-lo para a nossa conta amanhã, ainda era melhor. Caso contrário, há um período de espera de 10 dias. É nessa altura que percebo que estão com problemas sérios.